isso aí. A periferia é assim mesmo, chapa. E a TF não é diferente. Mesmo assim a comunidade vive feliz. Se não acredita, vem dar um rolê na noite.